Sintonizam a Voz da Rússia. A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite. Está entrando no ar mais uma edição do programa Onda DX, seu guia pelas ondas curtas. Eu sou Danilo Nonato e nos próximos minutos vamos fazer uma viagem no mundo do rádio, aqui pelas ondas da rádio emissora Voz da Rússia. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Ouça o nosso programa em ondas curtas para Portugal e o Brasil. Das 21 às 22 horas UTC para Portugal. Frequências 7.440 na banda dos 41 metros e 5.920 na banda dos 49 metros. E das 23 a 0 hora UTC para o Brasil. 11.605, 11.510 na banda dos 25 metros. Já na banda dos 31 metros, na frequência de 9.960. No Onda DX de hoje, aqui na rádio emissora Voz da Rússia, vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Rádio Cultura de São Paulo, uma emissora da Fundação Padre Anchieta. Rádio Cultura Brasil. A sintonia da música brasileira. A Rádio Cultura AM iniciou suas transmissões em 1936, como propriedade da família Fontoura, já com o objetivo de divulgar as atividades artístico-culturais de São Paulo. Em 1959, foi adquirida pelo grupo Diários Associados, que a transferiu no final dos anos 60, juntamente com a TV Cultura, para o controle da Fundação Padre Anchieta. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Quem nos conta um pouco mais da história e dos trabalhos da Rádio Cultura é Celso Martins, executivo de conteúdo da Fundação Padre Anchieta. É um prazer, Celso, receber você em nosso programa. Por favor, conte pra gente um pouco mais da Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta. A Fundação Padre Anchieta é uma fundação de sem fins lucrativos, dotada pelo governo do estado de São Paulo, onde, sem ingerência do governo, a total liberdade editorial e de atuação no mercado pela fundação. A Fundação Padre Anchieta, ela é uma organização que atua com várias plataformas de negócios. São uma TV, são duas TVs. Uma TV aberta, que é a TV Cultura de São Paulo, que tem a outorga por todo o estado de São Paulo, e também é transmitida por parabólica, via satélite, e as parabólicas abertas em todo o Brasil, atingindo aí 14, 15 milhões de parabólicas pelo Brasil inteiro. Temos também a TV Rá-Tim-Bum, que é uma TV relativamente nova, está com pouco mais de 4 anos, é uma TV de operação de TV paga, TV a cabo, está na base das principais operadoras do Brasil, Sky, Net, a TVA também, pelo Brasil inteiro, Oi TV, Embratel. É uma TV que hoje atinge aí quase 3 milhões de assinantes pelo Brasil. E é uma TV infantil, né, de cunho infantil, no seu escopo, onde ela é toda, a sua produção é toda nacional. Nessas plataformas de comunicação, nós temos as duas rádios também. Uma delas, a rádio hoje Cultura Brasil, a Rádio Cultura, que é uma rádio que data de 36. Depois foi incorporada pelo governo de São Paulo e vindo para a Fundação Padre Anchieta, e também a Rádio Cultura FM. A Rádio Cultura Brasil, em São Paulo, ela tem a sua frequência no AM, ela basicamente tem no seu, no seu, na sua programação músicas brasileiras, não a MPB como a gente conhece hoje, mas enlatada, vindo junto com um pacote de bossa nova, mas a MPB como um todo. Trabalha com uma programação que vai desde os anos 30, uma Carmen Miranda, até hoje uma música eletrônica nacional, né, mais moderna, hip hop, samba rock. Então tem uma programação vasta, tem mais de 500 mil músicas no acervo. A Rádio FM é uma rádio de música erudita também em São Paulo, e também é uma rádio que a gente em breve trabalharemos aí para uma formatação de rede. A rede hoje, nessa concepção, focando no negócio rádio, ela tem uma flexibilidade muito grande. O objetivo maior é levar o conteúdo para o Brasil inteiro, para rádios de vários portes, pequenas, médias e grandes, que queiram complementar a sua programação com um conteúdo de qualidade, onde a música brasileira está aí para ser difundida dessa forma. E nós temos uma programação que tem programas definidos. Esses programas têm duração de uma hora, duas e até três horas. Temos programas também temos módulos de programas, somente programas que falam da língua brasileira com o professor Pasquale, que é conhecido, né, que é a nossa língua. Então tem uma programação vasta, né, com profissionais conhecedores dos meandros da música nacional. Rádio Cultura Brasil, ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas, ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Pela internet, radioculturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, Rua Seno Esbrigue, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falecom@radioculturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Agora, pelo programa Onda DX, vem chegando Leonardo Ferreira, diretamente do estado da Paraíba, no Brasil. Alô, Leonardo, boa noite. Boa noite, Danilo, e boa noite aos ouvintes que acompanham o Onda DX aqui pela Voz da Rússia. E hoje, mais uma vez, vamos continuar com as dúvidas frequentes dos radioescutas e DXistas. Hoje, abordando o tema: o que é UTC? No início, até mesmo os relógios mecânicos eram acertados pelo tempo fornecido pelos relógios de sol. A hora comum, no entanto, aquela usada em nosso cotidiano, não se baseia inteiramente no sol. A velocidade da Terra em seu movimento de translação não é constante e, por isso, a duração dos dias solares é desigual. Foi preciso imaginar um sol fictício que produzia dias iguais durante todo o ano. Esse corpo, também chamado sol médio, percorre sobre o equador celeste espaços iguais em tempos iguais. Apenas por praticidade, começamos a contar o dia solar médio quando o sol médio atinge a chamada culminação inferior, que, em outras palavras, é meia-noite. Mas, afinal, a diferença entre o tempo solar verdadeiro e aquele produzido pelo sol médio não passa de 17 minutos. Uma defasagem que foi imperceptível para o dia a dia da humanidade durante muitos séculos, até que nas primeiras décadas do século XIX surgiram as estradas de ferro. Antes, os viajantes nem se davam conta que, ao chegar a um destino longínquo, a hora do lugar era diferente. A precisão dos horários de partida e chegada se confundiam com as irregularidades dos mecanismos dos relógios da época, mas a lentidão dos meios de transporte movidos à tração animal. Para resolver parcialmente o problema dos horários, surgiram as horas nacionais. Porém, cada país tinha a sua, e isso não ajudava muito. Era preciso uma padronização, e foi a Inglaterra o primeiro país a adotá-la. Embora Estados Unidos e Canadá disputem até hoje, não foi nada fácil. Política, religião e orgulho nacional puseram de lado argumentos científicos numa disputa que envolveu até mesmo o Brasil. Uma conferência internacional em 1884 tratou de escolher um meridiano de partida que servisse a todas as nações do mundo. Conta-se que o imperador Pedro II orientou o diretor do Observatório do Rio de Janeiro, representante do Brasil, a votar em favor do meridiano zero, que passava por Paris. No final, Greenwich, na Inglaterra, foi escolhido quase por unanimidade. O Brasil se absteve do voto. A hora média de Greenwich, Greenwich Mean Time ou GMT, foi utilizada como padrão mundial de tempo até 1986, quando surgiu o tempo universal coordenado, o Coordinated Universal Time, ou UTC, que é baseado em padrões atômicos em vez da rotação da Terra. O UTC é o padrão internacional de tempo usado atualmente e mantido pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, mas 0 hora UTC ainda corresponde aproximadamente à meia-noite no meridiano de Greenwich, Inglaterra. O Brasil atualmente tem 3 fusos horários. A hora utilizada como padrão é o horário de Brasília, que relativo ao horário do tempo universal coordenado, são menos 3 horas. Por exemplo, se em Londres ou em Paris são 18 horas pelo tempo universal coordenado, no Brasil seriam 15 horas. Espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje. Então, Danilo, um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Voz da Rússia. Na próxima semana eu volto trazendo muito mais informações com relação a essas dúvidas sobre a prática do deixismo, para que você, rádio escuta e deixista, possa ficar bem informado através aqui do programa Onda DX. Esteve com vocês Leonardo Ferreira. Um abraço, tchau, tchau. Ok, Leonardo, muito obrigado pela sua participação e até o próximo Onda DX. Pois bem, o nosso programa vai ficando por aqui. Escreva para nós. Voz da Rússia, Rua Piashkin, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Mande um e-mail para o programa Onda DX, ondadx@yahoo.com. A todos uma ótima noite. Aguardamos a sua audiência novamente em nosso próximo programa. Até lá. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.